0 graus, 5 nós. Gente, o 884, agora abaixado e travado. Tire repouso. Rudy, Salvador. Ocean Air 63, 10 para Victor. O 6310 identifica, dista 050 na chegada. 50 na chegada. Da 3603, está na 7 do Quebec, acionamento. Autorizado acionamento, chame táxi, o altímetro 0 no 3, está 3603. Até amarelo. O Romeu Charlie X-Ray, identifique e prossegue em condições visuais para Salvador, reporte ideal de descida para ingresso nos corredores. Quatro solo aos 31 no direito, 121 ao solo. Direito no 219, com o 184. Alugou 1884, no 184, boa noite, bônus 776, 100 tal. Vai cruzar o 180 para o 170, atingindo no momento, perdeu contato com o centro Recife. Positivo, identifique e desça para o 060 na chegada. Ficou 060 na chegada, vamos ver se eu tiver. Táxi via Pátio 1 no Índia e Alfa. Chame a torre 26, quando pronto, tenha uma boa noite. Tá. 3603. Pátio Índia e Alfa, pronto, chama a torre 26, graças, boa noite. desça para a altitude de tráfego 1003 em Salvador. O 6310 para 3000 pés. Boa noite, identifique, desce e mantém 0,70. Ingresso Juliette, portão 9. Portão 9. CP5216, Salvador Ground. CP5216, okay, please just confirm the requested flight level, please. 140, please. Okay, 140 is not correct. Do you want 130 or 150? Yes, I said 150. Okay, 150. Okay, stand by just 1 minute. Salvador, 3603, boa noite. 3603, autorizado a linha de decolar, 140 graus, 62 anos. A linha decola na 10, 3603. O 4070 está estabilizado? Perfeitamente estabilizado, senhor. Exato momento. Ok, agora com a torre de comando, 1862, tem um bom pouso. É 310 para 2000, está livre LS, em forma estabilizada. 2000 livre LS, 6300. O 1776 para 3000. Autorizando 3000 pés, o 1776. O 3662 desce, mantém 4000 com 1013. E a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Aguardando ansiosamente o 4070. Vento 070 autorizado pouso, Venturo 30 graus 8 nós. Ok, livre pouso, pista 0 azul 40. 3603, decola os 39, controle 19 decimal 35. 1935, bola está 3603. 3P5216, correction, 3P5216, ready to copy. Yes, just completely. 3P5216, clear to Aracaju, flight level 150, takeoff runway 10, left turn, Puka departure and Caju transition, transponder 5010, and departure control frequency 119.035, read back please. TP5216, your route back is correct. Just to confirm, after takeoff runway 10, left turn to Puka departure and casual transition. Call me when ready for push and start on route north area. Remote 13015. 1862, eu tenho bom pouso. É nova. Bono 776 para 2000. De pés, com 1.013, em forma estabilizada. Para 2.000, reportagem estabilizada, agora no 7.8.9. Salvador, boa noite, metro 1.0, a 2 milhas de Simbra. Linha 3.1.0, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Yes. Zero solo aos 42, direito 1219 solo. 219, azul 40070, boa. Solo, boa noite, azul 40070, livre ou pode ser solo? Pouso, ou não, não zero, menos 3, 1, 2. Sou Juliette. Alto, chamaria a Juliette, azul 40070. Chame a torre 1862. 1862. O 3662 para 2000, livre inércio, forma estabilizada. De aproximação, aguarde autorização de pouso. Zero, solo 44, direito, 1219, solo. 219. Azul 4070, em Vila Juliette, portão 01. 01, azul 407, tá. 758, identifique, prossegue via para 2000 com 1013. Da Taxway Juliette. Sete do pouso, vento 140 graus, meia dúzia nós. Ali meu pouso na pista 10, agora 776. 603, chama Recife em 1260. 260-3603. Dirigiu 40, pode descer para 2000, 362? Pode, só estabilizado o exército. Patrulha no zero, ingresso via Juliette para o portão 07. Salvador, AB 580. 580, identifique, por gentileza, desça para 3000 na chegada. 24-3000, 580. Uno 776, boa noite, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 02. Alfa e Juliette para o portão 02. Chame torre, 186. Salvador, boa noite, também 362 na final na 10, bastante. 7362 de pouso, 130 graus, 109, pista 10. 7362 de pouso, 10362. Positivo, dá visão pro campo? Negativo. 58, livre leste, 2000, informe estabilizado. 4, o 5810 foi sobremodulado, poderia confirmar? Foi pro 5810, 2000, informe estabilizado no ILS? Não, foi pro 3858. Ah, desculpa. Nada, mas... Quanto copiou, tomarei estabilizado, é essa coisa. Assim eu espero. MM62, solo 53, direito, 219, solo. Chame a torre agora, a torre de comando, 1862. Boa noite, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela APA Zulu 21, decola a 10, curva direita, subida Arbor, transição Elefa, o transponder é o 5003, o controle 1935, poder. Transponder 5003, ok? Correto, chama para push. Olá, Leão, tá? 3662 na frente. Boa noite, 3662, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 08. Alfa e Juliette para o 08, 3662. Oito no zero, reduza para 209, por isso, 200 mais, 50 no zero. 4 Romeo Charlie X-Ray. Charlie X-Ray, liga o pouso, pistola 7, vento 1, 3, 0 graus, 8, 9. Trip 5216 to request push and stop. Trip 5216. Stand by just one moment. Anyway. Okay, there's a 10 jet that's gonna park to the apron 1, position number 8, behind a few after it's parked. You're clear to push back and start up, call me ready for taxi. QNH now 013, 3P5216. Alright, roger that. After the town has parked, we are clear to push and start. After the town has parked right now, send your ID here to push and start. 5216.